Eu sou o Bessa. Olá, eu sou o Leonardo. E estamos aqui com o retorno do Isso é PlayStation, o podcast de notícias exclusiva dos jogos que saem na plataforma PlayStation. É isso daí, né? Nós vamos estar aí idolatrando a amada Sony, né? Falando sobre o console da Sony e o PlayStation. Então é isso aí, Bessa. Vamos dar prosseguimento a esse podcast Sony Fantástico. Beleza, olha só. Primeira notícia, então. Ape Escape 2 e Indigo Prophecy ficaram disponíveis para o PlayStation 4 nessas últimas semanas. Os jogos fazem parte aí daquela seção de PlayStation 2 a um PlayStation 4, né? Alguma coisa assim o nome, eu não sei direito. Mas são esses jogos clássicos do PlayStation 2, né? Esse console que dominou o mercado no seu tempo. Indigo Prophecy, que é daquela mesma empresa que fez o Heavy Rain, fez também o Beyond Two Souls, e agora está aí fazendo Detroit Become Human. Bessa, eu assim, a princípio, acho que a Sony deveria estar divulgando mais esse trabalho que ela está fazendo de trazer jogos do Play 2 para o Play 4. Está trazendo até alguns títulos legais, eu olhei na Play Store esses dias para trás, na PSN, mas sem a divulgação, pouca gente está sabendo desses títulos. Esses dois títulos aí são muito bons, mas eu acho que precisaria de uma divulgação maior, né? Não sei, eu acho que, eles mandaram mal nesses dois aí, por exemplo, que falaram de qualquer jeito, né? Tá aqui, lançamos, hein? Talvez se eles anunciassem um pouquinho antes, né? O Indigo Prophecy até que foi anunciado, agora o Ape Escape 2 não foi anunciado, não. Sinceramente, cara, são jogos clássicos, então eu acho que não tem que fazer muito estardalhaço por isso, não. O negócio é ver jogos novos aí, né? Bethesda e Sony ainda trabalham forte para trazer mods de Fallout 4 para o PlayStation 4. Bethesda mais uma vez cagando para a versão do console da Sony, assim como fez em Skyrim no PlayStation 3, que saiu todo bugado. Só vai sair Fallout 4 com mods para PlayStation 4 no dia que a comunidade decidir fazer um mod. Do contrário, eu não acredito que a Bethesda vá fazer nada. A Bethesda está cagando e andando para o PlayStation 4. Isso aí já foi provado anteriormente. Sinceramente, eu também cago para a Bethesda, cara. Eu não curto muito os jogos dela, não. Joguei muito o Doom, que não é dela, mas ela publicou. E me diverti bastante, mas os jogos da Bethesda, eu não sou um grande fã, não. Inclusive aí, Fallout 3, que todo mundo adora, Fallout 4, Skyrim também, que todo mundo adora, também não sou muito fã desses jogos, não. Nós estamos no mesmo barco, porque eu acho que sou um dos poucos usuários do PlayStation 4 que nunca joguei nenhum de Fallout, nunca joguei Skyrim, nunca joguei nada, não faço questão, em virtude da repercussão que sempre gera os jogos da Bethesda. Jogos estão caros hoje em dia, né? Por R$336,90, a PSN Brasil está vendendo a edição digital premium, né, uma versão mais cara aí, de Final Fantasy XV. Esse jogo que eu também não estou ligando a mínima. Aparentemente o jogo contará com um pacote de festividades aí de final de ano, aqueles DLCs malucos, talvez com roupa, não falaram exatamente o que vai ter. Um booster pack aí, talvez de experiência, alguma coisa assim. 3 episódios novos, 3 missões novas, né? E assim, fato é mesmo, cara, que a gente não sabe quase nada do que vem nessa pacote de expansão aí, nessa Digital Premium aí de Final Fantasy XV. Cara, é o seguinte, na minha concepção, eu sou um fã de Final Fantasy, mas do Final Fantasy até o Final Fantasy X. Depois disso, eu parei de acompanhar porque o jogo vem me decepcionando bastante. E eu acho que o Final Fantasy XV também vai decepcionar uma boa parte da galera, porque tá um hype imenso em cima dele. E eu tô vendo só imagem bonita, mas não estou vendo o Final Fantasy de verdade, né? E por esse preço, a gente consegue comprar 2 a 3 jogos que já estão consagrados. Para quem gosta do novo modo de corridas de GTA V chamado Stunt Races, saiba que a Rockstar liberou para os jogadores um criador de pistas para o modo. Inclusive, ele fará um tipo de concurso entre as melhores pistas em um futuro próximo. A Rockstar liberou um arquivo PDF em inglês com mais informações sobre o criador de pistas do modo Stunt Races. A Rockstar nunca para de fazer dinheiro e não vai parar de fazer dinheiro. E ela achou no GTA V uma mina de ouro, né? Com essas várias modificações, com vários editores, com isso tudo. Achou uma mina de ouro. Eu vou estar sendo meio chato aqui, cara, porque é o, sei lá, terceiro jogo aqui que a gente fala que eu vou falar que eu não ligo muito, mas é verdade, cara, eu não ligo muito pra GTA V também. Porque eu não sei, cara, eu não consegui me acostumar com os controles de GTA. Eu joguei o Vice City lá na época de que saiu, né? Na época que saiu não, na época que... Aquela febre de Counter-Strike, sabe? Logo depois daquela febre de Counter-Strike no computador, né? No PC. Aquela coisa de lan house e tudo mais. Mas, assim, nunca me animou muito. Aí saiu o GTA 4, saiu o GTA 5. Eu também nunca liguei muito. Mas, fato é que a Rockstar, assim como a nossa querida e amada Naughty Dog, né, a cachorro safadinho, ela sabe cuidar muito bem do seu produto. E parabéns pra eles. Eu só não gosto do que eles fazem, mas parabéns pra Rockstar, que mais uma vez aí forneceu mais um grande conteúdo para os fãs da franquia GTA. Eu joguei esse mod Stunt Races, é bem divertido, mas assim, não consegue me segurar. Não consegue me segurar. Pra mim, a Rockstar, o melhor jogo da Rockstar já lançado é Red Dead Redemption, sem dúvidas. Eu tô nesse mesmo barco que você. Eu não sou muito fã de GTA, eu não jogo GTA, eu não faço a mínima questão de comprar GTA, a não ser que esteja num preço muito barato. Mas é igual a gente falou, é inegável que a Naughty Dog, a Rockstar, tem outras empresas aí no mercado que sabem como cuidar muito bem do título delas, sabem como fazer dinheiro, e nesse ponto a gente tem que aplaudir a Rockstar, né? Porque o GTA já vem um bom tempo fazendo dinheiro e não vai parar de fazer dinheiro tão cedo. Não mesmo. Essa semana nós tivemos muitas novidades em Destiny. Por exemplo, novidades aí, né? Coisas que vão chegar para Destiny junto de Rise of Iron, a próxima expansão. O level máximo não vai ser aumentado, ele vai continuar no 40, mas o level de luz, ele vai subir de 335, o máximo, para 385. E assim que a versão hard da raid for lançada, o level de luz subirá para 400. Um novo sistema chamado de Record Book irá traçar o seu progresso durante toda a expansão, e que ao completar qualquer desafio poderá te dar uma nova armadura aí. Esse Record Book eu acho que até existe hoje no jogo, só que é para expansão anterior, né? Quer dizer, a última que foi lançada. 8 novos artefatos serão incluídos, não sei, alguém vai me corrigir, no jogo. Estes artefatos prometem mudar bastante o Destiny. Por exemplo, terá um artefato em que elimina sua habilidade especial, mas te dá 2 habilidades de melee e 2 granadas. Esse realmente promete ser um game change, né? Uma mudança bem significativa no estilo de um jogador aí do jogo em si. E por fim, o evento de Halloween irá retornar em outubro e promete aí ter itens diferentes nesse ano, assim como no final do ano, em dezembro, voltará a ter a Corrida de Pardal. Cara, eles tinham que colocar um nome mais legal do que Corrida de Pardal. Eu escuto Corrida de Pardal, a primeira coisa que me remete, não sei por que vem na minha cabeça, é Game of Thrones. Não sei por que, a primeira coisa que me remete é a Game of Thrones. Mas a Band também tá fazendo chorar lágrimas com o Destiny, né? Ela, sem muito estardalhar, sem muita propaganda, até porque ela já tem o público dela fechado, os jogadores de Destiny são jogadores muito fiéis, e pro jogador de Destiny, um pacote desse aí, como foi anunciado, é tudo, não tem, não, é o presente que eles pediram a Deus, e pro jogador de Destiny eles não vão precisar de mais nada tão cedo, né? Mas se bem que Destiny 2 aí está com força total, segundo dizem os entendedores aí da mídia americana, né? Vamos ver, talvez Destiny 2 seja melhor do que Destiny 1, não que Destiny seja um jogo ruim. Para quem é fã da NBA, gosta do jogo NBA 2K 2017, pode ficar feliz com a inclusão do Dream Team de 92 para o jogo, aquele mesmo com Jordan, Pippen, Bird, Magic Johnson e Irving, entre outros craques da bola. É, cara, esse time de 92 aí é clássico, né? Todo mundo que pensa em basquete, pensa em Olimpíada, vai lembrar logo do time de 1992, em que, porra, só tinha astro naquele time ali, e diferente da seleção canarinho de 82, eles conseguiram aí o lugar mais alto no pódio. O basquete americano sempre foi algo fantástico, né? A gente, eu acho que dispensa apresentação e dispensa qualquer tipo de comentários. E pro fã do NBA poder ver essa essas estrelas aí dentro do jogo dele, eu acho que o cara deve estar com aquele sorriso de orelha a orelha, né? Nossa, demais, demais, cara, isso é muito bom. Olha, esse podcast aqui, a gente não vai ficar falando muito de, tal jogo foi anunciado para o PlayStation 4, porque senão, cara, a gente ia ficar aqui 3 horas falando de anúncio de jogo só, né, Leonardo? Ia ficar meio complicado isso aqui, mas... Esse jogo eu tive que falar. Inside, um jogo aí que saiu pra PC e pra Xbox One agora há pouco tempo atrás, logo depois da E3, estava como exclusivo aí do Xbox One. Um dos jogos mais falados no seu lançamento, até porque ele veio da produtora de Limbo, que também é um jogo que, cara, não tem como não ter Limbo. A PSN já deu milhões de vezes esse jogo. O Xbox também, lá, 360 e o One também já deram esse jogo de graça. Cara, esse jogo tem pra celular, tem pra tablet. Se bobear, tem até pra micro-ondas. O tal do Limbo. Eu, pessoalmente, nunca joguei. Mas o Inside, eu joguei e, cara, ele vai sair pra PlayStation 4. Deve sair bem baratinho. É um bom jogo. Sugiro vocês aí, ouvintes, a jogarem, cara. Que é um bom jogo, sim. Joguei no Xbox One aqui, no outro console, né? E, cara, é um bom jogo. Vale a pena o tempo investido em Inside. Que é bem rapidinho. Você termina ali em 3 horas, 4 horas. A cena indie no Brasil... vem crescendo muito, né? Tem muitos jogos que estão aparecendo muito aí. E Inside, assim como seu antecessor, assim, espiritual, se podemos assim dizer, né? Porque é da mesma fabricante. É um jogo fantástico, assim como o Limbo foi um jogo fantástico. Eu tive a oportunidade de jogar os dois. Joguei o Limbo no Play 4 e joguei o Inside no PC. Mas, é o que eu tô falando. Não tem... esse é o tipo de jogo que dispensa apresentação. O cenário indie vem crescendo muito por causa de jogos como esse aqui. Sai muita coisa ruim, sai muita coisa merda, sai. Mas aí vem um Inside que levanta a cena indie aí lá nas alturas. Como você pode falar que o Inside desse é um jogo indie? É até difícil você falar, não, isso aqui foi feito por uma equipe pequena. Porque é um jogo fantástico. Eu, com certeza, apesar de ter jogado ele, quando sair a versão Play 4, devo estar pegando ela. Porque, como o Bessa mesmo falou aí, não deve estar saindo muito caro, né? Não mesmo, cara. No Xbox aqui eu comprei por R$40 no PlayStation 4 aí. Deve estar saindo mais ou menos a esse preço também. Ele vai sair no dia 23 de agosto, ou seja, daqui a 2 semanas aí, eu acho, mais ou menos. Se você gosta de Plants vs. Zombies Garden Warfare, saiba que até dia 30 de agosto o jogo terá uma versão demo de até 10 horas. Vamos deixar bem claro, até o dia 30 de agosto, você que quiser testar o jogo, poderá jogá-lo por até 10 horas de jogatina. Depois desse período de teste, você pode adquiri-lo com 50% de desconto. Plants vs. Zombies, cara, é um jogo que todo mundo fala muito bem. E Plants vs. Zombies 2, esse Garden Warfare aí, é um jogo que todo mundo fala muito mal. Porque nesse aí a EA tomou conta da produtora, né, e fez aquelas coisas que a EA faz geralmente, né, coloca um monte de compras lá dentro do jogo, tudo mais. Eu não me interesso muito por Plants vs. Zombies, não, cara, não é um jogo que me apetece, não. A EA com Plants vs. Zombies, o Garden Warfare, fez EA existe, né, que foi transformar o jogo num caça-níquel gigantesco. Minha esposa gosta muito do jogo, do celular, do tablet, e fez eu comprar ela pra essa versão nova pro videogame. Se ela jogou 20 minutos, foi muito. Porque o jogo é uma tentativa miserável de trazer aquela emoção do... Como é aquele game da Valve lá, de tiroteio da Valve? Me fugiu o nome agora, do PC. Half-Life? Não, o outro, Team Fortress. É uma tentativa de Team Fortress, que não foi nada bem sucedida. Isso aqui é um jogo que eu vou passar longe, e esse eu vou ter que esconder da minha esposa pra ela não fazer eu gastar mais dinheiro nisso, né? No jogo Rainbow Six Siege, um novo mapa chamado de Favela foi implementado nessa semana. Além de mais 2 operadores chamados de Caveira e Capitão. Talvez seja coincidência? Não, não é coincidência, né? As Olimpíadas estão no Brasil, eles colocaram o mapa de Favela, chamaram os 2 operadores de Caveira e Capitão. Overwatch, também foi implementado um novo modo chamado Lucio Ball, que é uma cópia descarada de Rocket League. Curioso que no Lucio Ball você só pode jogar com o Lucio. Se você jogar com outro personagem, você é desclassificado, sei lá. Além disso, um novo mapa chamado de Rio de Janeiro também foi adicionado, né, para esse modo, Lucio Ball. E roupas temáticas do Brasil também estão no jogo. Continuando a falar de Overwatch aqui, a Blizzard, né, ela gosta de fazer os seus torneios dos seus jogos aí, né, na BlizzCon, que é um evento tipo a QuakeCon, PlayStation Experience e tudo mais. Enfim, ela faz os torneios e os chama de Copa do Mundo. Tem a Copa do Mundo de World of Warcraft e agora vai ter a Copa do Mundo de Overwatch também, confirmado pela Blizzard na BlizzCon desse ano. É até difícil a gente datar, né, qual que foi a última vez que a gente ficou sabendo que a Blizzard errou, né? E não vai errar de novo. Vai vender igual água o jogo Overwatch vai continuar vendendo igual água. Qualquer modificação, qualquer coisa que eles lançar pro jogo, vai vender igual água. Essa da Copa, e a Copa do Mundo de Overwatch, que eu confirmei quando eu vi aqui a notícia, vai ser transmitido na Azubo, se eu não me engano. Parece que a Blizzard fechou uma parceria com a Azubo pra estar transmitindo lá. Vai ter audiência gigantesca, vai ter muita gente assistindo, e eu com certeza vou ser um dos que vai estar assistindo. É, Overwatch é um jogo bem divertido de você jogar e também de você assistir, né, cara? Eu ainda não tive a oportunidade de comprar o Overwatch, mas, cara, eu vou tentar comprar o Overwatch, que com certeza, cara, vai ser um jogo tipo Destiny, aquele jogo que você sempre vai... Pra quem gosta, né? Você sempre vai retornar ali pra jogar uma partida, jogar duas, jogar um pouquinho com seus amigos e tudo mais. É o tipo de jogo que você sempre vai retornar pra dar um... pra relembrar um pouquinho e se divertir um pouquinho com a galera. Sobre a Blizzard, quando ela erra, ela tipo assim, erra em World of Warcraft. Aí eles perdem, sei lá, 2 milhões de assinaturas de World of Warcraft. Aí você vai ver quantos assinantes eles têm no total. Ah, eles estão com 5 milhões. Tipo, mais de 300% do segundo colocado. Isso que é mais incrível, cara. Como é que a Blizzard, ela conseguiu fazer com que o World of Warcraft, né, fosse esse monstro que é hoje... E consegue manter ainda por cima. E só frisando rápido aqui, a exemplo do Overwatch, como você falou na primeira notícia aí, o Rainbow Six Siege também é outro jogo que tá muito forte aí no mercado, e atualmente qualquer coisa que for lançada pra ele vai vender bem, em virtude do cenário competitivo, tá crescendo muito grande. Quem quiser uma dica aí, essa semana os jogos da Ubisoft estão uma promoção baratinha lá na PSN, eu conferi, o Rainbow Six Siege tá R$60, pra quem quiser dar uma conferida lá, quiser também. O jogo vale a pena, é um ótimo jogo. Infelizmente, se você estava esperando um jogo de estratégia no PlayStation 4, vai ter que esperar um pouquinho mais, porque XCOM 2, ou XCOM, eu não sei como é que fala esse nome desse jogo, foi atrasado por 3 semanas no PlayStation 4 e agora marca seu lançamento para o dia 30 de setembro. XCOM é um jogo de estratégia e a sua primeira versão saiu na época do PlayStation 3 aí, e também tem uma versão para o PlayStation Vita. Jogos de estratégia no console é uma coisa bem estranha. Eu tentei jogar uma vez algum jogo que eu não me lembro agora, mas... cara, é muito estranho. Esses tempos atrás, a PSN deu até um de estratégia lá, gratuito, mas era em inglês, eu passei meio longe, porque jogo de estratégia tem que ser em português. Eu até tenho um inglês razoável, mas se você quer aproveitar, assim, uma imersão maior, tem que ser em português. Falando do XCOM, é um jogo bom, eu joguei um, zerei, até, assim, vi muita coisa do 2, mas se eu for adquirir alguma coisa, o XCOM vai ser aquele jogo que eu vou ter que gastar uma graninha nele pra jogar ele no PC, porque igual você falou ali, é um jogo que o controle dele não se adequa muito a um joystick, né? Parece que sempre tá faltando um botão, sempre tá faltando alguma coisa. É, o jogo que saiu na PlayStation Plus aí, que é de estratégia, foi o Tropico. Eu joguei também um pouco, não consigo jogar estratégia no console. Na verdade, não consigo jogar mais estratégia, né? Joguei muito Age of Empires e agora o tempo já passou. Foi anunciado pelo Twitter oficial do jogo Hitman, que a ideia da IO Interactive é ter até 3 temporadas, porém a segunda ainda não foi confirmada. É, vamos lá. A IO Interactive, ela confirmou que a ideia deles é ter 3 temporadas para o jogo Hitman. Eles anunciaram, alguém perguntou isso no Twitter, e eles foram lá e responderam que a ideia é ter 3 temporadas. Só que a segunda temporada nem foi confirmada ainda. Ou seja, precisa lá, né, do aval dos sócios majoritários. Falta o aval de quem assina o cheque, né? Pra ter uma segunda temporada aí. Eu, pelo que eu tô vendo, Hitman tá sendo bem aceito pelos jogadores e pela crítica também. Sinceramente, eu espero que tenha uma segunda e uma terceira temporada. Quando eles falaram que ia ser um jogo episódico, eu fiquei com o pé atrás. Por quê? Eu penso em jogo episódico, eu penso em Telltale. E cara, penso em Telltale, já me dá uma tristeza danada, porque eu não aguento mais ver essa empresa lançando jogos do mesmo jeito, com a mesma engine, e aquela coisa de Walking Simulator, o simulador de andar ali, pra mim já chega. Mas não tem nada a ver com Hitman, né? Hitman é um jogo totalmente diferente, ele só é episódico porque os caras precisam ganhar dinheiro pra produzir mais missões pro jogo, né? Fora isso, cara, Hitman é um bom jogo sim, cara. Eu tô bastante impressionado com o que ele tem feito. Eu penso o seguinte, Hitman, eu concordo com você, é um ótimo jogo, nos últimos anos vem acertando bastante aí, mas eu acho que a empresa deve tomar um pouco de cuidado com esse hype. Vai ter segunda temporada? Ótimo. Vai ter terceira temporada? Melhor ainda. Mas tomar cuidado com os anúncios é importante. A empresa deve pensar que ela tá prometendo algo, e jogador é uma coisa muito chata. O jogador vai ficar no pé, vai cobrar, vai pedir data, e se apressarem algo, a gente sabe que não sai muito legal, né? Vide o próprio Fallout 4, que foi feito nas coxas, apressado por causa do hype, e saiu aquela merda que saiu. Eu espero realmente que eles não errem, que eles acertem, porque Hitman é um jogo bom, mas a minha, assim, o meu parecer é tomar cuidado com o hype, porque hoje em dia é o que vem decepcionando muitos jogadores, né? Eu mesmo fui decepcionado com isso atualmente. Ó, se você ficou interessado em Ark Survival Evolved, saiba que um tipo de Early Access para o PlayStation 4 não vai ser lançado porque a Sony não quer. Esse jogo já tá em Early Access no PC e no Xbox também, com o programa lá deles de Game Preview. Pra Sony, um jogo só pode ser lançado em seus consoles quando ele estiver pronto. Independente se ele estiver cheio de bug ou não, a Sony entende que um jogo em beta ou em Early Access, ele não deveria ser comercializado, né? E, ok, eu até concordo com isso, mas aparentemente o Ark Survival Evolved não tá tão bugado assim, né? Ele tá muito melhor aí que vários jogos que saíram no PlayStation 4, enfim. Se você também estava interessado no modo competitivo do jogo, chamado de Ark Survival of the Fittest, saiba que o jogo teve o seu desenvolvimento interrompido e agora será lançado junto do produto final do jogo Survival Evolved. Ou seja, o Survival of the Fittest, que era um standalone, um modo separado do jogo, passou a fazer parte do programa lá de modos do Survival Evolved. Uma confusão danada que eles fizeram e agora estão desfazendo, né? Eu, por um lado, concordo com a Sony em lançar jogos Early Access nesse formato, e pelo seguinte, se você quer lançar um jogo Early Access, se você quer lançar um jogo incompleto, eu acho que o preço deve ser compatível. E eu, sinceridade, não sei quanto que o Ark está saindo nesse modo, no formato Early Access, nas plataformas que já tem ele. Se não estiver saindo muito caro, vale a pena, porque eu dei uma passada assim de olho rápido nele e vi que parece ser uma ideia bastante interessante. Ele trouxe algo interessante. Tem que tomar cuidado com o Early Access pelo fato de que eu vi muitos projetos que estavam em Early Access não terminarem ou entregarem o jogo assim muito bugado ou pela metade. Se tiver num preço barato, por que não tentar, né? Por que não arriscar? E assim, eles têm dinossauro, cara. As chances de ocorrer um erro em jogos de dinossauro são pequenas, né, cara? É uma parada muito interessante, né? É curioso como é que dinossauro é uma parada que chama a atenção do mais jovem ao mais velho. Dinossauro tá ali no mesmo nível de zumbis, que a gente pode colocar assim na hierarquia dos games, né? Zumbi e dinossauro, qualquer pessoa que vê vai chamar atenção, ela vai parar pra jogar e vai parar pra ver um trailer. Um novo modo de Rocket League foi anunciado e eu não vou falar nada. Bota aí no YouTube que você vai ver o que a imaginação dos caras em fazer modos novos parece infinita. Rocket League foi um dos maiores acertos da PS Plus até agora, né? Foi um do... Eu acho que foi, assim... A cereja do bolo do que foi apresentado até agora na PS Plus. Eu não joguei muito porque não me chamou a atenção, mas vi a ideia e tenho que admitir que é algo fantástico. Criou cenário competitivo. Como é que você imaginaria que um jogo daquele iria criar um cenário competitivo, né? Talvez eu não tenha jogado muito porque é um jogo pra você jogar em turma. E eu sou um jogador meio assim alone. Pra mim jogar um jogo online tem que ser um jogo que eu já conheça ele. Não arrisquei jogar o Rocket League online. Mas foi um dos grandes acertos da PS Plus, né? E vai continuar acertando, porque vai continuar lá um bom tempo com o público. Igual você falou, Bessa, é um dos jogos que, assim como Overwatch, assim como Rainbow Six, a gente gosta de parar pra assistir, não só de jogar, é legal você parar pra assistir esse tipo de jogo. O modo de criar personagem estará de volta no jogo Ride 2. Se você não conhece Ride, é um jogo de corrida de moto aí, que, cara, também é muito legal, né? Corrida de moto sempre é muito legal. Foge um pouquinho dessa coisa de corrida sempre ser de carro. Enfim, eles vão colocar personagem feminina também em Ride 2. Mais um ponto positivo para as meninas que gostam de jogar videogame. Essa é uma coisa que nem mereceria ser notícia. Não porque é raro e tal, mas porque isso já deveria estar no jogo desde o começo. Eu acho... Exato. Todo jogo hoje em dia já deveria vir com a opção de personagem feminino. Porque esses dias pra trás, acompanhando as notícias, igual, assim, todo dia ser assim, meu jornal popular é notícias do mundo game, que eu sempre acesso uma lista de sites, tudo. E eu vi lá que hoje as mulheres são maioria em número de jogadores em comparação com os homens. Isso já deveria vir de fábrica, de todo game, assim, já deveria ser lançado sempre com opção de personagem masculino e feminino. Um Battlefield com opção de personagem masculino e feminino. O Rainbow Six aí foi lançado com personagens dos dois gêneros. Agora, nessa atualização nova aí que veio com os dois personagens, a Caveira é um personagem feminino e o Capitão. Então, as mulheres merecem direitos iguais e sem comparação. Isso é uma notícia que até ótima, a gente tá dando uma ênfase nela aqui, mas o Ride demorou a trazer isso, assim como outros jogos estão demorando a trazer isso. Exatamente. Eu não gosto, mas tem que falar, né, Call of Duty também, no último jogo deles, também trouxeram um personagem feminino, parabéns pra eles. Mais um ponto positivo aí pras meninas que gostam de jogar videogame também. Então vamos lá, a lista dos 10 jogos mais vendidos na PSN Brasil para o PlayStation 4. Em primeiro lugar, nós temos aí God of War 3 Remastered. Em segundo, The Last of Us Remastered. Em terceiro, Mortal Kombat X. Em quarto, Rocket League. Em quinto, Journey. Em sexto, GTA V. Em sétimo, Lords of Fallen. Em oitavo, Drive Club. Em nono, Overwatch. E fechando a lista, eu me recuso a dizer o nome desse jogo. Eu não vou falar o nome desse jogo. Eu não consigo. Eu não dou conta. Assim, o mais incrível dessa lista, né, nem o décimo lugar ali, que é o maravilhoso Goat Simulator. O mais incrível é o quarto lugar, que a gente já falou aqui, né, Rocket League. Cara, Rocket League foi dado de graça na PSN. Uma das primeiras semanas, né? Primeiros meses, né, que você quer dizer. Nos primeiros meses, desculpa. Eu não lembro exatamente quando foi, mas realmente já faz um tempinho aí. E o mais incrível é que ele não sai dos mais vendidos aí de PSN US, né, PSN americana, de PSN Brasil. Ele tá sempre ali nas cabeças, cara. O mais incrível, Rocket League e GTA tá sempre ali no topo. Agora, esse décimo lugar de Goat Simulator, cara... Eu me recuso a comentar isso, eu não consigo. Sinceramente, não entendo, não. O cenário indie tá tão bonito, a gente vê aí o Inside, que é um jogo fantástico, mas você olha pro outro lado, em comparação, tem Goat Simulator, gente. Mas assim, pra se destacar, a gente consegue ver aí um, que é o God of War, o The Last of Us e o Journey, que são... Como é que é? O Journey, o Lords of Fallen e o Drive Club também são exclusivos do PlayStation, não são? Lords of the Fallen, não. Então, o primeiro e o segundo lugar são jogos exclusivos do PlayStation 4. E não são jogos novos, né? Não são jogos dessa nova geração, no quesito assim, eles foram lançados na antiga geração, o que é algo incrível, porque tem bons jogos aí hoje que são lançados dessa nova geração, mas são dois jogos antigos que estão aí na primeira posição, né? Se a gente for ver, a sombra do PlayStation 3 ainda é muito forte no PlayStation 4, né? Com certeza, cara. Mas assim, falamos a verdade, um dos melhores jogos do PlayStation 4 até hoje continua sendo The Last of Us. É até complicado, né? Vai continuar sendo um dos melhores jogos do PlayStation 4 até o PlayStation 4 morrer. Eu acho que vai continuar sendo até o PlayStation 5, 6, 7, o The Last of Us. Enquanto a Naughty Dog não falar assim, vamos lançar um jogo melhor, não vai ser lançado. Porque eu acho que só vai ser lançado algo melhor quando a Naughty Dog falar assim, tá na hora de The Last of Us 2, vamos dar algo melhor pra eles. Porque o padrão Naughty Dog é algo incomparável. A gente não tem o que falar da Naughty Dog, né? Dispensa comentários. E agora vamos partir pro bloco, pra um novo bloco aqui no nosso podcast Isso é PlayStation. E esse novo bloco tem o nome da Dá na Minha Cara, Sony. Por que isso? Porque logo quando a gente conversou, né, Léo? A gente tava falando... Porque a gente gosta mesmo, né, da Sony e adora quando ela sacaneia a gente, né? De certa forma, né? Isso, claro, não é verdade. E aí, tive a ideia desse novo bloco Dá na Minha Cara pra gente falar aqui das cagadas também que a Sony faz, né? Claro que a gente gosta da Sony, mas a gente entende, né? A gente sabe quando a Sony faz uma cagadinha, né? Hoje a gente vai falar... Não é da Sony, né? Mas tem a ver com o PlayStation. O Walmart, ele fez ali uma pré-venda, um tipo de pré-venda do PlayStation VR pela bagatela de R$3.300, R$3.299,90, e tirou do ar. De repente, tirou do ar, eu não consigo mais ver, pelo menos. No Mercado Livre, alguns espertões aí, né, super fodásticos, estão tentando vender o PlayStation VR por R$4.000. Primeiro, cara, pra mim, VR, essa coisa de óculos de realidade virtual, é o próximo Kinect, é o próximo PlayStation Move, é o próximo PlayStation Eye. Isso vai flopar de uma maneira impressionante. Posso estar redondamente enganado, lógico, né? Mas, cara, eu tô sentindo um cheiro que isso vai flopar de uma maneira incrível. Eu só vou adquirir qualquer óculos de realidade virtual, qualquer um dos que estão aí no mercado já à venda por preços absurdos, daqui a 2 anos, depois que eu ver que firmou, depois que eu ver que tem um mercado legal, depois que eu ver que tem um público legal, que as empresas estão lançando jogos. Do contrário, eu não vou arriscar. Assim como quando eu adquiri o meu Xbox 360, eu não arrisquei comprar o Kinect e graças a Deus não me arrependo em momento algum de não ter gastado dinheiro naquilo. Vou fazer do mesmo jeito, porque não é qualquer pessoa que vai investir R$4.000 no óculos VR. Tem que ser muito louco. Quando eu comprei o meu Play 4, foi na segunda semana de lançamento do Play 4 aqui no Brasil. Eu paguei R$4.000. Na época, assim, doeu e tal. Hoje eu não me arrependo. Mas na época, eu pensaria duas vezes em ter gastado essa quantidade. Porque o videogame demorou a firmar, demorou estar assim com títulos legais. Demorar a firmar? Talvez não, porque ele já começou partindo na frente do Xbox, né? Mas aí você falou a segunda coisa aí. Demorou a ter títulos. O primeiro grande jogo do PlayStation 4 depois do Resogun, que foi dado de graça na PSN, que, putz, é um jogo ok, mas, porra, não é pra um console de nova geração PlayStation 4, né? É um jogo muito mais simples, né? Gráficos bonitos e tudo mais, mas é um jogo um pouco mais simples. E voltando a falar de o primeiro grande título, Watch Dogs da Ubisoft foi o primeiro grande jogo do PlayStation 4. E, cara... Não foi um grande jogo. Aquilo não foi um grande jogo. Foi um jogo bem mais ou menos. Bem mais ou menos mesmo. Teve mecânicas interessantes ali. Eu joguei há pouco tempo atrás. Fiz um podcast sobre ele. Mas, cara, não é um grande jogo como ele estava prometendo, né? E demorou mais um pouquinho para ter aí uma quantidade boa de títulos no PlayStation 4. O meu Play 4, nos primeiros meses de vida dele, passou ao Injustice, que também foi dado bastante no início de graça, e ao Killzone Shadowfall, que eu peguei ele junto com o aparelho. Porque eu entrava na PSN e entrava assim, não, eu vou comprar alguma coisa hoje, eu vou gastar um dinheiro. Mas não tinha opção, era jogo indie, ou era jogo que não me interessava, ou não tinha opção. Foi algo que, infelizmente, demorou um pouquinho a firmar confirmar. Assim como está sendo o óculos VR. A gente sabe que tem potencial, a gente sabe que é uma ideia legal, mas o que que você vai jogar naquilo? Você vai comprar aquele joguinho pra você ficar andando de montanha-russa? Ou você vai jogar aquele um jogo que é semelhante a Slender, que é jogo de terror? Talvez, com Resident Evil 7 saindo aí, que falou que vai usar ele, possa ser um boom, né? Possa ser assim, falar assim, não, isso aqui vai ser o VR. Mas, do contrário, eu assino embaixo do que você falou aí, Bessa, e acho que pode ser uma flopagem milenar. Fazer uma aposta aqui hoje, eu casava R$10 que PlayStation VR ou VR em si não vai dar certo. Posso perder esses R$10, mas é uma aposta, né, cara? É uma aposta. Eu casaria 10 que VR não vai dar certo. É, assim, tem três pontos pra mim. O primeiro, você falou uma coisa que definiu pra mim. Tá tendo muita promessa, mas a gente sabe que, pra quem acompanha o mercado de videogames há um tempo, sabe que promessa não é nada no mercado de videogames. Muita promessa é sinônimo de que vai decepcionar alguém, porque eles não vão conseguir cumprir todas as promessas. O segundo ponto, se a gente for parar pra pensar, pra pôr na ponta da caneta ali, pra colocar na calculadora, hoje quanto que tá saindo um Play 4 novo? Pra quem, assim, tiver que montar do zero, quanto é um Play 4 novo hoje? Eu tô por fora de preço. No mercado brasileiro, R$1.900, R$1.800. Aí, vamos pôr vamos jogar ali alto, vamos pôr R$2.000. Você vai gastar mais R$4.000 no PlayStation VR. E você já foi R$6.000. Você tem que comprar pra PS Move e PSI. Você joga aí, vamos jogar bar, vamos pôr mais R$1.000. Você tem que fazer um investimento de R$7.000 fora jogos pra usar o PlayStation VR se você for começar do zero. O que é irreal. Eu não consigo imaginar isso acontecendo. E o terceiro ponto é, eu acredito que vá flopar. Ponto final. Porque a tecnologia... Se você for usar o PlayStation VR para cinema, o cinema é uma experiência que, querendo ou não, a maioria das pessoas gosta de assistir em conjunto. Você chama um amigo, você chama uma esposa, você chama uma namorada e vai no cinema assistir. Você vai comprar dois óculos VR para você sentar no sofá da sua casa para assistir filme. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Eu não consigo, é irreal pra mim. E eu tive a chance de experimentar o óculos VR numa convenção que teve aqui perto da minha cidade. Eu fui convidado por um amigo meu de Goiânia, eu fui lá e testei. Eu joguei 15 minutos e eu tenho um problema de enjoo de estômago. Se eu não estiver vendo assim, o real, ou olhando pra frente, meu estômago enjoa. Eu saí dele com 15 minutos, eu tinha direito a 30 minutos de experiência dele. Era o Oculus Rift, eu tinha direito a 30 minutos. Eu saí com 15 vomitando até as tripas e jurei nunca mais colocar aquilo na minha cabeça. E por enquanto não mudei de ideia, sabe? É complicado. Vamos falar aqui do tópico da semana. Léo, eu não sei você, cara, mas você tem versão de colecionador de algum jogo? Não. Nada. Tenho vontade de comprar e tal, mas em virtude de preços. Eu sou o brasileiro classe média, casado, tenho veículo pra andar, tenho casa própria. Então, eu tenho que passar o mês inteiro com R$3.000. E como eu vou passar com R$3.000 tendo que pagar R$500 numa edição de colecionador? Hoje tá um pouco mais complicado, né? Devido a todos os nossos problemas econômicos que estão em todo o nosso país. Eu tenho uma versão de colecionador de um jogo, que eu já falei aqui, eu sou fã de Star Wars. E eu comprei uma versão de colecionador do último MMORPG deles, chamado Star Wars The Force. Desculpa. Eu tô com The Force Unleashed na cabeça. Star Wars The Old Republic. Ele tem uma caixa sensacional. Ele vem com uma estátua muito legal de um personagem novo criado para o jogo. Comprei ele no início, lá no lançamento do jogo, em 2011. A minha situação financeira era uma, a situação financeira do país era uma, o dólar era um valor muito abaixo do que é hoje. Mas enfim, não era um, mas era R$2, né? Já era bem melhor. Eu acho que não, na época nem em R$2, era menos que R$2. Mas enfim, fato é que eu até gosto dessa versão de colecionador. Poucas agora estão vindo com estátuas, né? Que isso é a grande sacada de versão de colecionador são essas estatuazinhas, né? Que são muito legais. A gente falou aqui ainda agora de Watch Dogs. Watch Dogs é um jogo que tem uma estátua. O outro jogo da Ubisoft, que é Assassin's Creed, sempre tem uma estatuazinha também, que é bem legal. E versão de colecionador é sempre muito legal quando tem estátua, né? Aqui pro Brasil, poucos jogos vêm. Vem a versão de colecionador, tudo mais, né? E agora, cara, eu tenho uma relação de amor e ódio com a EA. Porque eu sou fifeiro, então, né? É sempre comprando FIFA aí, ano sim, ano não, ano sim, ano não. Gosto de vários dos jogos dele de esporte. Dragon Age Inquisition, pra mim, foi um grande jogo, um dos melhores daquele ano. Tô jogando ele. Olha aí, que beleza. E, cara, eu acho que essa foi uma sacada de mestre deles, cara. Que eu sempre quis isso, só que nas vezes em que eu pude comprar, eles não me disponibilizaram isso. Olha só, a EA americana, né, a EA dos Estados Unidos, estão vendendo pela Amazon, também americana, claro, a versão do jogo Battlefield 1, a versão de colecionador de Battlefield 1, sem o jogo em si. Por que que eu acho essa ideia tão incrível? Quantos jogos físicos você tem? Hoje eu tenho somente o FIFA 16, o jogo físico, só o FIFA 16. Hoje eu tenho dois jogos físicos do PlayStation 4 e vários outros digitais. E aí eu já dei a ideia por que eu acho isso tão incrível. Os jogos hoje, nós, né, a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, estão comprando muito mais jogos digitais do que o físico. Até porque, né, nessas promoções da PSN aí, sempre vem os jogos mais baratos do que as lojas brasileiras estão vendendo. Cara, isso é incrível! Eles estão vendendo uma versão de colecionador pra você ter lá a estatuazinha, a caixa do jogo, se você gosta e tudo mais, sem o jogo. Ou seja, à meia-noite você pode jogar, né, meia-noite daqui do Brasil. Lá é, acho que é um pouco mais cedo. Você pode jogar o jogo, né, que ele já tá lançado, meia-noite, e sei lá, no dia no seguinte você chega lá na sua casa, tá uma caixa incrível com um bonequinho. Cara, eu acho isso incrível, incrível o que a EA tá fazendo. Alguns podem achar que, ah, não, isso não é legal e tal, mas eu acho incrível. Eu também sou fã de edições de colecionadores, eu acompanho muito, acompanho no YouTube vários unboxings pra ver e tal. Corrigindo, eu tenho a edição de colecionador do Gears of War 2 do antigo Xbox, porque eu sou beat de Gears of War. É a única coisa que pra mim que eu guardo com carinho do Xbox, mas o preço é algo inviável. E a ideia da EA, com certeza, foi muito boa, é algo muito bom, porque o que a gente realmente quer guardar é a lembrança que a gente tem ali, a action figure, é um artbook, é alguma coisa. O jogo a gente pode guardar na memória do videogame, que é inclusive mais prático do que você ter várias caixinhas, ter várias coisas. Eu guardo aqui na minha casa algumas cópias assim que eu tenho com carinho de jogos antigos, do Play 3, essas coisas. Jogos novos eu aboli, eu simplesmente vou comprar somente o FIFA 17 no mês que vem no lançamento, porque eu quero ter ele no lançamento e não tô com a menor paciência de baixar ele no Play 4. Mas tirando isso também, a ideia foi fantástica, foi... Tomara que outras empresas possam estar usando essa ideia, me fugiu a palavra agora aqui, mas estejam usando essa ideia que é muito boa. Espero que pegue, né? Seja uma nova onda do mercado de games aí. Seria muito interessante, mais ainda se eles pudessem vir aqui pro Brasil, né? Que você pode aí comprar uma edição de colecionador um pouco mais baixa, sem o jogo, e comprar o jogo separado pela PSN ou o que seja, né? Seria muito interessante se eles viessem aqui pro Brasil também com essa ideia. Vamos, Leonardo, vamos ficando por aqui, né? Já falamos bastante sobre notícias, discutimos bastante coisa, xingamos bastante a Sony por causa do PlayStation VR. Não xingamos a Sony, né? Xingamos mais o Walmart e algumas pessoas no Mercado Livre. Bom, que seja, também a Sony, porque vai demorar pra caramba pra esse PlayStation VR ser comercializado, ser produzido aqui no Brasil, né? Nós vamos ficando por aqui. Ô, Léo, teu podcast não vai voltar, não? Eu tô, assim, num pequeno hiato, vamos dizer assim. Eu tô planejando algo, tô elaborando e tal. Mas você, como produtor de conteúdo, aí sabe que exige um bom tempo que, infelizmente, eu não ando tendo agora. Eu decidi dar prioridade a algumas coisas, mas eu acho que dentro do próximo mês, aí, se tudo correr bem, já vai estar tudo normalizado. E o seu podcast é o Globo da Bola, falando de futebol internacional e nacional também, não é? Pô, positiva. Aí no globodabola.com.br a gente tava lá lançando um episódio por semana. Já tem 2 semanas que eu não tô lançando, mas assim, no próximo mês vai estar voltando aí com força total. É isso aí, Léo. Obrigado pela sua participação aqui. Espero poder contar com você na semana que vem. Valeu, Léo. Muito obrigado pelos ouvintes aí que resolveram baixar este episódio. Vamos ficando por aqui. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.